vagabundo por amor. E vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Sem parar eu sigo, só com um sentido: fugir do lugar onde ela está. Chego ao outro porto, os lençóis são outros. Para mim é igual, tanto me faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer, mas eu só me iludo, faça eu o que fizer. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor, e vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor, e vai eu pra onde for, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Está a fechar. Vinguei-me hoje da fronta, e o mundo me faz passar. Passam-se os anos na pele, numa azia sem sentido, e a gente acumula o fel do tempo mal digerido. Um copo contra a carestia, um copo contra a incerteza, e mais um copo à ousadia. Tira a camisa, peço do rei um amigo, mas Deus não me recompensa. Será que embirrou comigo? Um café e um bagaço para manter o equilíbrio, para que nada troque o passo a um bom cidadão ébrio. Um golpe contra o sistema, um golpe contra a inflação, um golpe contra a gangrena. estado. Sou respeitado e pacato. Sou ordeiro, sou discreto. Bebo uns copos em recado para não ir tão cedo esperto. Um café e um bagaço só para sentar a bebida. Quero ver tudo bem maço. Só assim acho a saída. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café, um café, um café e um bagaço. Mas hoje estou como o aço. Vou começar a turistar. Soluço e um abraço. Que vontade de cantar. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café, um café, um café e um bagaço. Sábado, das 21 às 23. Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música. Com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! Dia 12 de agosto, a Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Dia 12 de agosto, www.ondanacional.com. Sintoniza. A todos, cá estamos, já decorre por Portugal de Les a Les. Hoje iniciado de maneira diferente, ante primeiro com a seleção musical, só agora é que me estou a apresentar. Como do costume, Portugal Les a Les é realizado e apresentado por Narciso Gonçalves, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, na Rádio Onda Nacional. Também de segunda a sexta-feira, das 8 às 10, na Rádio Antena Web. Como sempre, ouça esta rádio, a Rádio Onda Nacional, que é a rádio de preferência na internet. Consultem o nosso blog, vejam as novidades da rádio. O blog fica no seguinte endereço: radioondanacional.blogspot.com. E vamos, mas é ao que interessa. Os primeiros sons a rodar aqui na Onda Nacional foram hoje iniciados por Paulo de Carvalho com Mãe Negra, depois Tony Carreira, Vagabundo por Amor, e Rui Veloso, Um Café e Um Bagaço. Agora vamos virar de som, de música, e vamos ouvir o conjunto Maria Albertina e o tema Esticadinho. Não se esqueçam que esta é a rádio mais ouvida, a rádio preferida da internet. Somos Onda Nacional e estamos em www.ondanacional.com e até ao dia 12 em www.ondanacional.listen2myradio.com. Senhora, para um madinho, esticadinho que nos faz. Luzeira, barco sem leme nem remos, Luzeira brava é a vida que amargamente vivemos. Luzeira brava não tem espinho que em nosso peito cravamos. Roseira brava, roseira, rosa em botão desfolhada, roseira brava é teu rosto. caras lindas, ai, só a tua me contenta. Tenho visto caras lindas. fumas, ai, só a tua me contenta. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé que fumas, tu és o fumador. Tu és o Mariquinhas, tu és o meu amor. Eu não sou como a figueira que dá fruto sem flor. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Olhos azuis claros, contrários ao meu viver. Ao meu viver, eu gosto, tens do amor em me ver a padecer. Que gosto, tens do amor em me ver a padecer. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Tenho dentro do meu peito, chegadinha ao coração, duas palavras que dizem amar sem deixar-te não. Duas palavras que dizem amar sem deixar-te não. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Perfumadas, as ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas, são redes a que se prendem as almas apaixonadas, são redes a que se prendem as almas apaixonadas. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor. Mal não é tão forte que o faço está pior. Tarde de sol, litorais, vibração, encanto e graça, janelas engalanadas e manchas rubras na praça. Domingo de primavera, belo, festivo e risonho, a praça de Talavera vibrava de amor e sonho. Rosas lindas que suponho colhidas por mãos de fadas, eram para a arena tiradas, numa volúpia fermente, dessa luminosa e quente, tarde de sol e toradas, dessa luminosa e quente, tarde de sol e toradas, com requintada bravura, lidava o grande espartero. Fortes toiros de miura, afamado canadero, trajava com fino esmero esse matador de raça, arrastando a populaça à mais doce embriaguez, por lidar com altivez, vibração, encanto e graça, por lidar com altivez, vibração, encanto e graça, a traspiar de muleta, espartero, sem profano, era a viva silhueta de um gladiador romano, como se fosse um soberano, um herói de eras passadas, as mulheres apaixonadas pelo amor desse torano tiveram o dia inteiro janelas engalanadas. Ao terminar a corrida, o espada cargoso e forte na arena perdeu a vida. Quando ao toiro dava a morte, foi chorada a sua sorte por aquela enorme massa de gente que, por desgraça, ficou a ver, santo Deus, o sol a brilhar nos céus e manchas rubras na praça. O sol a brilhar nos céus e manchas rubras na praça. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Não, não há flor na giesta. Vê lá se o sol te cresta. Não, não há flor na giesta. Quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Adeus, que eu vou pra longe. Adeus, que eu vou pra Bahia. Adeus, que eu vou pra longe. Quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, corre, corre mais, corre, corre mais, corre, corre mais. Direito ao mar, tormentos de que padeço são ais, ai não os vais declarar. Tormentos de que padeço, ai não os vais declarar. Ó rio das águas claras que vais a correr direito ao mar. Não declara quem não pode e não tem que declarar, pois quem como tu é bela não pode perder penar. O que eu penso ninguém sabe, ninguém jamais o pode saber. Porque eu peno e não me queixo também, em segredo sei sofrer. porque eu peno e não me queixo. Em segredo sei sofrer, o que eu penso ninguém sabe, ninguém jamais o pode saber. Mas o sofrer em silêncio, em um dobrado sofrer, melhor é contarmos tudo a quem nos possa entender. A quem me possa entender, ainda assim tudo quisera contar, mas os amigos são raros, enfim, não sei onde os encontrar. Mas os amigos são raros, não sei onde os encontrar. A quem me possa entender, ainda assim tudo quisera contar. Encontro-os a cada canto, quem os quiser procurar, e um dos mais verdadeiros aqui te está a escutar. Encontro-os a cada canto, quem os quiser procurar, e um dos mais verdadeiros aqui te está. Pois a máquina não quer nada comigo. Esta vez passaram por cá muitas sem a minha intervenção. Vamos cá saber quem foram elas. Começamos com o conjunto Maria Albertina com o tema Esticadinho, depois Adriano Correia de Oliveira com Roseira Brava, Tanisha Tueso, Zé que Fumas, depois Amália Rodrigues com o tema Fadinha da Tia Maria Venta, depois Rodrigo com Sangue da Arena e Artur Garcia Uma Vez na Vida. E por fim, Maria de Lourdes Rezende com o tema Desgarrada. Vamos ficar agora com o Sérgio Godinho com o tema Que Força é Essa e de seguida Trio Boreal com Lenda do Rio Douro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro.

do nobre morro, à noivinha ia namorar com as ninfas do Rio Douro no ar. Com tal lenda que o nobre morro, à noivinha ia namorar com as ninfas do Rio Douro no ar. Nobre Moura, na Irvinha, ia namorar com as ninfas do Rio Douro ao luar. Conta a lenda que o Nobre Moura, na Irvinha, ia namorar com as ninfas do Rio Douro. Ao Na Barca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. E praticamente no fim desta primeira hora, passaram por cá os Trio Boreal com a Lenda do Rio Douro e Sérgio Godinho, Que Força é Essa? Agora vamos ficar até ao fim desta primeira hora de Portugal de Les a Les. Faltam 10 minutos para o final desta primeira hora. Eu volto depois do sinal horário para fazer a segunda hora. Portugal Musical, este que vai para o ar de segunda a sexta-feira entre as 14 e as 16 horas na Rádio Onda Nacional. Também passa na Rádio Antena Web das 8 às 10 da manhã. Vamos ficar agora com Rui Veloso, Café e um Bagaço. Não é nada orgulhoso, mas sim a Lara Lee com o tema Nunca se deixa um amigo ficar mal. Assim é que é, o orgulhoso já por cá passou. Tenho o direito a viver de outra maneira. seja só um sonho, talvez seja uma utopia, mas no fundo a gente sente que são tempos de mudança e nenhum de nós se cansa. Nada nos pode parar. Nunca se deixa. Essa desculpa da arte vai deixar de fazer parte do meu novo vocabulário. Vou tentar fazer melhor, mas não há nem houve engano. É só a distância da vida que às vezes nos separa, mas nada quebra as amarras da palavra amizade. Eu também tenho. O meu corpo para o entregar ao teu. Contei um desejo à lua, ouvi a noite tombar, que gostava de ser tua vestida só de luar. Mas o sol ficou salgado, caidinho de ciúmes, e a lua embaraçada desdenhou dos meus queixumes. Não se pode confiar um sonho ao sol e à lua. Quem devo confessar meu desejo de ser tua? Gritei o teu nome ao vento, a fim de o repetir, sempre que mexesse as asas para toda a gente ouvir. O mar fiz meu confessor, é que falar nas marés do tamanho deste amor e o colocar a teus pés. Mas o vento não

Fui teu bem, tua metade, mas de que vale a verdade se raramente falava? Sempre fui rainha por instantes, enquanto os casos errantes que tu tinhas eram sempre. Sempre fui aquela que no fundo só os restos do teu tudo foi aquilo que mais teve. E hoje sem vergonha ainda queres que eu viva assim, recebendo espinhos e dando pano de cetim. Tens o teu prazer e nada importa a minha dor. Para ti ser feliz é um estar bem, outro pior, mas para mim acabou. E assim agora juro, não volto a cair nos teus braços. Sim, eu juro que não vou ser mais um farrapo. Acabo tudo, tudo, pois eu de sofrer tanto me cansei. Assim eu juro, não volto a dar-te a minha vida. Assim eu juro, jamais serei escrava e submissa do teu mundo. Juro, juro, juro e jurarei. Assim eu juro, não volto a cair nos teus braços. Sim, eu juro que não vou ser mais um farrapo. Acabo tudo, tudo, pois eu de sofrer tanto me cansei. Assim eu juro, não volto a dar-te a minha vida. Assim eu juro, jamais serei escrava e submissa do teu mundo. Juro, juro, juro e jurará. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Onda do Gabriel. De segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Pois bem, estou eu aqui na segunda hora de hoje, já com quase 20 minutos desta segunda hora. Os primeiros sons que passaram por aqui esta segunda hora foram Micael Carreira com Depois de Essa Noite, depois Lena d'Água, No Fundo dos Teus Olhos de Água e Ágata, Juro e Jurarei. Passem pelo nosso Facebook, façam-se nossos amigos. Passem por www.facebook.com/Onda Nacional. Façam falar connosco, tentem falar connosco através do nosso Skype por radio.ondanacional. Radio.ondanacional é o Skype da rádio. Se quiserem adicionar no MSN, temos radio.ondanacional@gmail.com. quiserem contactar comigo, tem o seguinte e-mail: narciso.ondanacional@gmail.com. E vamos continuar com música. Esta é a Rádio Onda Nacional, a vossa melhor sintonia na web. Vamos continuar desta vez com Paco Bandeira e o tema O Livro Chamado Inês. A mulher é como um livro antes de se folhear. Tem beleza, tem doçura, que mistério tem no olhar. Mas depois do livro lido, o livro não presta mais, a não ser que haja motivo que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Larai, laera, larai, laera, larai, laera, larai, laera. Eu tive um livro tão lindo, livro que li tanta vez, um livro que me roubaram, um livro chamado Inês. E as páginas desse livro já não voltarei a ler, porque esse livro roubado tem por dono outro ser. Porque esse livro roubado tem por dono outro ser. Larai, laera, larai, laera, larai, laera, larai, laera. Li tantos livros na vida, cada livro é uma lição. São livros que não me interessam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e é outro ser faz feliz. Que não se esqueça jamais que fui o primeiro que o li. Que não se esqueça jamais que fui o primeiro que o li. Li tantos livros na vida, cada livro é uma lição. São livros que não me interessam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e outro ser faz feliz. Que não se esqueça jamais que fui o primeiro que o li. Que não se esqueça jamais que fui o primeiro que o li. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, domingo em Bidonville, não há sinos a lembrar. Domingo na aldeia, domingo em Bidonville, longa espera no hangar. The guard was the leaves. When the walls were espera no hangar da carta de Costa Rios. Quando eu ouço o comboio a apitar, saudade. Espera no hangar da carne ou steak. passar. Chuva, chuva, chuvinha, vem do céu até à terra. Chuva, chuva, chuvinha, vem cair na nossa serra. No meu país há tanto sol, crianças brincam na rua, sonhando às vezes com uma bola tão redonda como a lua. Enquanto vivem na ilusão, vão cantando as gargantas. Chuva, chuva, chuvinha, vem do céu até à terra. Chuva, chuva, chuvinha, vem cair na nossa serra. Chuva, chuva, chuvinha, vem do céu até à terra. Chuva, chuva, chuvinha, vem cair na nossa serra. No meu país há tanto sol que a terra seca com dureza, e o camponês que não tem água quer mudar a natureza. Nas colheitas pelo verão ele canta esta canção. Chuva, chuva, chuvinha, vem do céu até à terra. Chuva, chuva, chuvinha, vem cair na nossa serra. Chuva, chuva, chuvinha, vem do céu até à terra. Chuva, chuva, chuvinha, vem cair na nossa serra. No meu país, se chover demais, toda a gente fica triste. As crianças sem brincar e a colheita não resiste. E a Deus numa oração cantam a mesma canção. Para, chuvinha, fica no céu, deixa a terra. Para, chuvinha, não caias na nossa serra. Para, chuvinha, fica no céu, fica lá. Para, chuvinha. Rádio Onda Nacional está na web em http://ondanacional.listen2myradio.com. Dia 12 de agosto, a Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Dia 12 de agosto. www.ondanacional.com. Sintoniza. E então passou por cá o Paco Bandeira com um livro chamado Inês, depois o quarteto 1111 Bidonville e Linda Souza com Chuva, Chuvinha. Não se esqueça de ser um amigo, um ouvinte assíduo, esteja sempre em sintonia com a Onda Nacional. Estamos em www.listen.ondanacional.listen2myradio.com e vamos passar em definitivo a partir de 12 para www.ondanacional.com. Pois bem, vamos ouvir agora Luís Represas e Rui Veloso, A Vez Mais Próxima do Fim. Música.

assim que ela fazia. Dois passinhos para a direita e mais dois para o outro lado. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, passa assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, passa assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Quase sem fé, entre pra nossa roda e comece a bater o pé. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Se tenho a luz dos teus olhos, que vem o sol cá fazer. Se tenho a luz dos teus olhos, que vem o sol cá fazer. O que o sol cá vem fazer? fogem aos beijos para os cinco usados, e outros resvalam para a beira do rio. Andam para aí passinhos aos saltos, e outros arfando em corrupios. Fogem aos beijos para os cílios altos, e outros resvalam para a beira do rio. Ei! Andam para aí passinhos aos saltos, e outros arfando em corrupios. Fogem aos beijos para os cílios altos, e outros resvalam para a beira do rio. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Pois bem, os últimos sons que por aqui passaram foram eles, Luís Represas e Rui Veloso, com o tema A Vez Mais Próxima do Fim. Depois passou Roberto Leal com Bate o Pé e depois Pedro Barroso com Romance de Almeirim. Agora vamos lá animar um pouquinho, vamos passar a Dino Meira com o tema Toma Lá Da Cá, depois José Malhoa, de seguida Paulo Gonzo, depois eu voltarei mais próximo do fim, assim é que é. Não se esqueçam da sintonia da Onda Nacional, a rádio mais ouvida da internet. Toma lá da cá, um beijo na boca, toma lá da cá,